doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder. Sobre a sua vida nesse momento, o Espírito de Deus está neste lugar. Ele deseja soprar sobre tua família. Sopra, Santo Espírito. Sopra, Santo Espírito. Diga isso a Ele: sopra, Santo Espírito, sobre mim, sobre minha vida, sobre a igreja do Senhor nessa terra. Sopra, Santo Espírito. Liberdade.